Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Skin 64. Hoje nós vamos mostrar que não falamos apenas de games, mas também de animes. Que no caso é de games, mais o que vale a intenção, né? E eu sou o Mário, e eu estou acompanhado por... Oi, gente! Eu sou a Briganico, e eu estou aqui para falar de animes. Yay, animes, yay, yay, yay. E eu sou o Jefferson Sato. Não sei como me apresentar, Mário. eu podia te anunciar como... E com a sua barraquinha de DVDs pirata, direto da Sogo Plaza, está o Jefferson. Caralho. Ninguém vai entender, a gente não usa mais isso. Ah. A gente perdeu a criatividade, parou de usar. E a gente perdeu uma grande oportunidade. E aqui estamos nós para falar sobre High Score Girl. Então, se você não assistiu o anime e nem leu o mangá, saiba que este episódio contará spoilers. Então escute por sua conta e risco. High Score Girl é um mangá criado por Hensuke Oshikiri. Eu não tenho proficiência em falar nomes de japonês, tá? Então se alguém quiser me corrigir, fica à vontade. E publicado pela Square Enix na Monthly Big Gannon entre 2010 e 2018 e ganhou um anime disponível na Netflix, atualmente com 12 episódios da primeira temporada e 3 ovas, né? A obra mostra mais ou menos o boom dos arcades no Japão no começo dos anos 90 e a história gira em torno do Haruo, o Haru, que é um jovem que vive para jogar videogames, especialista em jogos de luta, no caso Street Fighter 2, e ele se envolve com a Akira Ono, que é uma jovem meio silenciosa, né? Ela não fala muito, é que é da mesma escola que ele, ela é rica, inteligente, estudiosa, e que ela também vive nos arcades, e em um momento ela acaba derrotando ele no principal jogo que ele joga, né? Que é Street Fighter. Mas antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui conhecia High Score Girl antes do anime? Não. Não. E eu também não, eu fui pego pra vitrine da Netflix, falei, nossa, um anime de videogame, cara, tipo, eu preciso assistir. Eu já posso falar que eu gostei muito, porque, óbvio, né, envolve tudo que eu gosto, animes e jogos de luta. Mas é muito legal porque High Score Girl, ele insere os jogos de luta não só como uma referência, né, tipo, jogos de luta, os jogos eletrônicos em geral, ele faz parte do roteiro, né, do anime, né. Isso, é uma ferramenta da trama, né. É, ela liga os personagens, né. Uhum. E não só isso, né? Os personagens. Alguns personagens acabam participando do anime também, né? Ativamente. Tipo, o Guile, que é meio que o, sei lá, a consciência do Haru, e o Zangief, que é o da Ono. Eu acho, inclusive, muito engraçado, muito particular a Ono ser a menina fofinha e assim, ser um monstro. Você pensa, tipo, ah, é uma menina, ela vai jogar de Chun-Li, e daí, na real, ela pega o Zangief e, tipo, sai socando todo mundo. Você fica, tipo, caralho, dando vários pilões. Meu Deus do céu, é isso que eu queria esse tempo todo, sabe? Pra mim, assim, especificamente pra mim, eu tenho um problema muito sério, já falando bem pessoalmente, assim, eu tenho um problema muito sério com personagens femininas no geral, em animes. Eu acho que a representação feminina no Japão, assim, eu tenho vontade de morrer, às vezes. E eu achei muito legal ver a Ono ser justamente, primeiro, ela ser um monstro e ser muito boa. E segundo, ela jogar com, tipo, Zangief. E ela ser a menina mais fofinha e jogar de Zangief, saca? Então, isso é muito legal. Ela pega os personagens difíceis de propósito, né? Ela gosta desse desafio. É, ela tem uma predileção pelos personagens que são fortes, né? Você vê, em outros jogos, ela também pega alguns outros personagens que são meio que parecidos com o Zangief, assim, né? É, então, normalmente é um personagem brutamonte ou que é muito difícil de usar, assim, que é o que a galera normalmente evita, né? É, naquela época, o Zangief não era nada fácil, dar um pilão com ele era muito difícil. Não fazia parte da nossa, sei lá, nosso conhecimento comum, assim. Não tinha guia na internet pra ensinar como jogar também. É, e é muito engraçado, né? Porque tem algumas coisas que acontecem no anime, já falando de cara, né? Por exemplo, quando ela usa o... Ai, meu Deus. O Akuma. O Akuma. E é muito engraçado, porque o Haru fica surpreso, né? Meu Deus, ela escolheu o Akuma e é difícil selecioná-lo, né? É, então, era uma realidade. Eu lembro que quando esse jogo saiu, não é todo mundo que conhecia esse truque pra usar o Akuma, assim, era bem difícil. É, às vezes você ia na casa de um amiguinho e ele mostrava, olha só o que eu aprendi a fazer, né? E ele não falava pra você porque ele era um cuzão. Além desse roteiro inesperado, a gente também tem a parte da animação, né? Que ele é um anime feito completamente 3D, né? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu não gostei. Eu tenho um problema sério com CG, é muito difícil de eu ver um CG que me agrada os olhos. Eu não sei exatamente porquê, uma coisa que eu notei que eles fazem é tentar limitar a taxa de quadro por segundo pra ficar mais parecido com um anime de verdade, né? Que é um truque que vários outros animes em CG fazem. Ah, que o jogo do Dragon Ball FighterZ também usa nas cutscenes pra tentar imitar o anime, né? E eu acho meio feio isso, na real, assim, né? Às vezes funciona, às vezes não. E eu não vejo por que usar o CG. Às vezes parece uma coisa meio preguiçosa pra mim, assim. Mas eu acabei acostumando pro final, pra falar a verdade, né? Foi um ódio mais no começo, assim. Eu acho que essa questão de CG é uma coisa que a gente tá vendo muito agora em animações, mesmo as vindas do Japão, assim, num geral. Principalmente na Netflix, eles estão apostando muito em CG. Porque é uma coisa que dá certo pra um público mais novo, sabe? Que nem aquele Miraculous Ladybug. Eu não sei como, eu não sei se tem o nome em português, mas que é da menina, que é a Joaninha e tem o cara que é o gato, sabe? Sim, sim. Se você tem algum parente que tem, tipo, menos de 7 anos, você com certeza já viu essa porra. Ou se você já foi na 25 de março e viu todos os produtos falsificados. Basicamente, também. Tipo, sei lá, você passou no shopping, na frente de uma loja de mochila, tinha lá a lancheira da Miraculous Ladybug, é isso. Tinha o Avengers que tinha, sei lá, o Shrek e a Ladybug, é isso. Isso, é isso, este mesmo. Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Nossa, Jeff, vou te mandar aqui uma imagem. Tá bom. E daí... É uma tendência que eu vi, assim, falando bem por cima mesmo, pode ser que eu esteja falando merda, mas eu acho que não. A Netflix, eles investem muito nisso. Primeiro, acho que foi um dos primeiros animes nesse estilo CGzão que a gente viu, que foi o Knights of Sidonia, que saiu deles, que é o original deles, saca? Uhum. Então é uma coisa que eles fazem com frequência, querendo ou não. E, a princípio, causa um estranhamento muito grande, ainda mais, sei lá, a turminha que assistia anime nos anos 90, que tá acostumado com traços de Cavaleiros e Dragon Ball, saca? O mais antigo ainda, né, que você assistia Capitã Tsubasa e as cenas eram duplicadas, né? Exato. E, tipo, era tudo igual, sabe? Então, tem essa coisa, assim, de estranhamento, e eu acho que sempre vai ter. Mesmo títulos, por exemplo, a Netflix, falando muito da Netflix, mas é o que eu mais conheço, por isso que eu repito muito. Eles estão pra lançar o Cavaleiros do Zodíaco em CG, sabe? Aquilo é muito mais difícil de aceitar e de engolir do que um Adin, por exemplo. Do que esse mesmo High Score Girl, saca? Será? Porque, assim, no caso Cavaleiros, eu sei que tá fugindo completamente fora da rota, mas ainda tá envolvendo a animação 3D, né? No caso Cavaleiros, a gente teve animação, o filme, acho que foi em 2014, não lembro, né? Não, mas era diferente, era bem diferente. No caso daquela animação, foi meio comemorativa do aniversário, se não me engano, né? Uhum. Mas será que vai causar estranheza ainda assim, depois de a gente saber que existe uma versão completamente alternativa de Cavaleiros em 3D? Eu acho que sim. Minha saiu, que sim. O pessoal já reclamou, né? Tá meio esquisito. Mas eu acho que isso tem a ver com a qualidade da animação. Porque, por exemplo, tem um anime chamado Kaguya-sama Love is War. Uh-huh. E ele é um anime 2D normal. Só que em um dos encerramentos, eles fizeram uma cena especial em 3D. E é uma animação muito, muito boa em CG. E aí, isso contrasta com o que o High Score Girl, por exemplo, faz, que eu acho que é uma animação meio bosta, assim, saca? Eu acho que é uma escolha pra deixar mais barato, na real. Então, tem essas duas discussões, né? Primeiro porque eles disseram que eles tiveram que fazer em 3D, foi uma escolha da produção, porque eles queriam fazer algo que fosse mais próximo desse estilo de jogos eletrônicos, né? Até porque eles falaram, olha, o High Score Girl é um anime de gamers para gamers. Essa é a explicação que eles passaram. E que alguns modelos, por exemplo, de arcades... Alguns arcades do anime, eles tiveram que recriar de acordo com o arcade original na vida real, né? Até porque se você vê em algum momento o Haru, ele vai pra um arcade e aí tem, sei lá, o arcade do Mortal Kombat, tem o símbolo da Midway lá, exatamente como era. Uhum. Pra eles, é muito mais fácil eles fazerem 3D isso do que em 2D, segundo eles. Isso é verdade, não, isso é verdade. Mas algumas discussões falam que o 3D é mais fácil de fazer do que o 2D, falam que é mais barato. Isso eu não sei se é verdade. Eu acho que deve ser mais barato porque é um... Tipo, você vai usar o mesmo modelo pro negócio todo, assim, sabe? Então, isso é verdade. O processo é completamente diferente, na real. É porque quando você faz animação em 2D, você tem vários animadores e é muito trabalhoso. Você tem uma pessoa pra fazer as keys arts, né? Pra fazer, tipo, as artes mais as de ações, assim, e tal. E você tem também várias pessoas pra fazer os in-betweens, pra fazer, tipo, como que dessa vai chegar pra essa? Aí a pessoa faz o movimento no meio do caminho, sabe? E é muito mais mão de obra do que uma pessoa animando. Uma pessoa modela, aí chega outra e anima, sabe? Uhum. Não é só assim. mas é menos mão de obra no geral, eu diria. Só que perde um pouco, eu pessoalmente acho que perde um pouco da magia, um pouco do feeling, assim, sabe, que eu tinha. Mas é válido, eu acho super válido ser em 3D, até porque a gente tá num ponto que fazer do jeito que era feito, assim, a tradicional, é meio insustentável, sabe? E, assim, o único motivo pra você fazer as coisas só em 2D é nostalgia. Por exemplo, tem no catálogo da Netflix mesmo, tem o Violet Evergarden. Os caras misturam 3D com 2D muito bem. O Your Name, o filme, eles misturam 3D com 2D muito bem. Então, tipo, até mesmo a animação 2D mais purista, assim, entre aspas, bem grandes, quando eu tô falando purista, vocês entendem que é, tipo, a animação mais tradicional, eles estão usando esses artefatos. Então, tipo, não tem mais essa coisa de, ai, não gosto de 3D, 3D é uma bosta, não vai usar nunca. Então, não, é exatamente isso que eu tô falando. Você citou dois exemplos que usam o CG muito bem. E a animação desse CG é legal. E a animação do High Score não é da hora, é isso que eu tô falando, entendeu? Então, mas é estranho, porque essa produtora de High Score Girl, ela já é especialista em fazer CGs. Eles fazem música também, fazem de tudo pra anime, mas no caso, eles sabem fazer 3D para animações, no caso japonesas. Eles já fizeram pra filme, pra outros animes, etc. Inclusive, a maioria dos filmes de Pokémon foram eles que trabalharam em cima das CGs. E é mais ou menos no caso que nem vocês falaram, eles interpolam 3D com 2D, né? Normalmente, as animações dos personagens é quadro a quadro, né? Enfim, e as outras demais animações é interpolado com 3D. Eu acho que fica bonito, né? Tem gente que desgosta, mas pessoalmente eu acho que o 3D, igual do High Score Girl, é meio que uma evolução de como a gente vai tratando as animações japonesas. Não acho que é o futuro da animação, porque eu acredito que diferentes tipos de animações, por exemplo, você pega um shonen de luta aí, você não vai conseguir, eu acho que você não conseguiria animar muito bem em 3D. Mas pra um mangá, uma obra igual High Score Girl, que não tem muita ação, esse tipo de coisa, eu acho que funciona bem, sabe? Aí eu já discordo um pouco, porque existe o que o Jeff falou mais cedo, do Fighters. Uhum. Dragon Fighters é uma surra de 3D na sua cara. Então, acho que depende do quanto você tá disposto a gastar, na real, né? Basicamente. Outro exemplo bom, tipo, Dragon Ball também, o filme mais recente do Broly, ele tem a cena de ação dele é em CG, e é muito, muito bem feito. É, isso é verdade, isso é verdade. Inclusive tem aquele announcer gritando o nome do... Só que assim, a produção... É, só tem gente gritando nesse filme, o Broly só grita. É maravilhoso! Eu amo o Broly. Mas é uma produção super cara, né? Então, assim, exato. Se o CG não fosse bom... É, e o do FighterZ também tem investimento alto da Bandai. Agora... Sim, sim. Eu acho que a questão do FighterZ é mais porque eles tentaram simular a ação que nem é do anime no jogo 3D, entendeu? Então, eu acho que eles não fizeram propositalmente o 3D pra simular os cenários 3D, mas sim simular como é a perspectiva 2D de quem tava assistindo o anime. O ponto todo é que é mais uma escolha de estilo mesmo. No caso que vocês estão citando, tipo, Dragon Ball no geral, é mais o estilo. E a gente também aprendeu a meio que... Aprendeu a meio que aceitar, sabe? O 3D ali do Dragon Ball. Num Xenoversezinho. Você olha assim, você fala, isso é estranho. Você fala, que porra é essa? E aí, depois de 5 minutos, já tá lá jogando de boa. Eu acho que é mais uma questão assim. Eu acho que o que pega mais, pra mim, pelo menos, no gráfico, que eu mais estranhei, é porque é uma coisa meio fofinha, o High Score Girl. E o 3D que eu tava acostumada a ver, por exemplo, o Adin, que tem... O Adin, ele é bem adulto. Tem um peso maior. Tem um estilo um pouco mais puxado pra um traço mais adulto. E daí você fica olhando assim, tipo, mas isso é tão fofinho, por quê, sabe? O que tá acontecendo, sabe? Então, talvez cause estranheza uma coisa que os personagens modelados no High Score Girl, eles não são nem muito característicos do anime, e nem de anime, né? E nem muito característicos, sei lá, eles não tentam passar a realidade. É, sei lá, os personagens têm muito cabeção e por aí vai. São meio chibis, né? Eles são estranhos... Tipo, desde o mangá, né? Nossa, inclusive o traço do mangá é muito feio, cara. Eu não sei se vocês já procuraram. Eu vi algumas capas, algumas páginas e tal na internet, mas é bem zoado. Nossa, né? É horrível, mano. Eles fizeram um milagre colocando o mesmo. Não é traço original, mas a mesma característica de. O estilo é. É o mesmo estilo. É Attack on Titan tudo de novo. Não, mentira. É verdade, mas vocês entenderam. É aquela verdade que dói. A gente falou de estilo, vocês conseguem classificar o estilo de High Score Girl? Tipo shoujo, essas coisas? Pode ser. É que é muito difícil a gente falar de público-alvo, né? não só um público-alvo, mas também classificar por grupo demográfico, né? Até porque tem gente que não concorda com esse tipo de classificação, né? Mas se vocês fossem classificar como um seinen, um shonen, sei lá, um shoujo, como vocês classificariam? Ah, eu acho que tá mais próximo de um shonen, assim. É, eu falaria que é um shonenzão, assim. Um shonenzão alternativo, mas é um shonenzão. Mas eu não sei. Talvez não sei nem por quê. Tem um motivo. Porque esse negócio foi feito pra gerar nostalgia nas pessoas que viveram os anos 90. Exatamente. As pessoas que estão comprando mangá shonen agora não viveram nos anos 90. Eu acho que esse é um caso muito específico que realmente a gente não consegue classificar, porque esse mangá teoricamente é um shonen, só que ele é... Feito pra um público mais adulto, né? Ele é feito pros velhos que gostam de shonen. Velho paia. Os velho paia. Eu sou uma velha paia, por exemplo. Eu amo shonen. Não, eu também. E também tem essa parte do romancezinho, né? Não que seja romancezinho desmerecendo, mas é que tem a parte do triângulo amoroso entre o Haru, a Hidaka e a Kira, né? Dá pra chamar de triângulo amoroso, né? Enfim. Dá, porra. É que não sei se o triângulo tem que se formar, né? Aí tem a parte desse triângulo amoroso que não sei se dá pra classificar como shoujo ou não, eu acho que não, porque não tem muito clichê de shoujo, né? Tem mais algum clichê de um shonen que tem um romancezinho entre um personagem principal e uma outra protagonista, né? Ah, existe shonen que tem romance, né? Isso de separar, tipo, ah, não, romance é shoujo, lutinha é shonen. Nossa, não é bem assim que funciona. Tem shonen pra caralho com romance. É, tem uma área cinzenta aí muito grande pra gente trabalhar, assim. É, então, é por isso que é difícil classificar, né? Essa é uma tarefa difícil, eu acho. E eu pessoalmente, eu não concordo com esse tipo de classificação de shoujo é romance, shonen é luta e seinen é coisa adulta com gore, sabe? Mas assim, eu acho que o fato de ser difícil de classificar é um ponto positivo da obra, na real, assim. Então, porque eu acho que é uma mistura de tudo, entendeu? Porque de um jeito ou de outro, High Score Girl é feito pra todo tipo de público. Ele pega menino, menina, velho, adulto, jovem, que quer conhecer também como era o histórico dos jogos eletrônicos do passado. E eu, pessoalmente, eu sou muito fã de shoujos em geral, né? Não sou shoujo. Nossa, sério? É, eu maior... Gente, que incrível. A maior parte de coleção de mangás que eu tenho aqui é shoujo, não shonen. Nossa, que da hora, tipo, de verdade. É porque eu não consigo ler shoujo. Eu passo raiva, que nem eu tava falando com os personagens femininos. Eu passo muita raiva. Então eu apenas desisti. Então, não sei se High Score Girl foi um ponto diferente pra você, no caso. Tipo, eu não sei, falando em, não de shoujos, mas mangás de romance, assim. Pra você foi mais aceitável acompanhar High Score Girl? Tipo, como alguém que não gosta de obras de romance, então. É porque não é o foco, né? Então, tipo, mesmo fazendo parte do plot e sendo importante, não é o foco. Saca? Aliás, é uma coisa que... Até é o foco, né? Um pouco, mas não foi uma coisa que eu me foquei. Eu tava focada em todo o resto e surtando com as referências e não tanto cativada pela história, pelo romance ali e tal. Então eu meio fui tipo, tem, ok, tá de boa, mas eles são crianças e eles não sabem, tipo, são crianças, foda-se. Eu vou focar aqui nas lutinhas que é mais legal, sabe? Tá, então, é porque eu, pessoalmente, como eu gosto muito de mangá de romance, etc., eu gostei de High Score Girl porque eu achei muito mais inocente, né? É, até por vocês terem falado, tem as crianças no meio. Apesar de eles crescerem e não aparentar no anime, né? Porque passam-se alguns anos entre alguns episódios. Eles ficam, tipo, alguns centímetros mais altos. Só. Quase nada, na real. A única mudança que tem. E eu até perguntei, mano, o Haruo realmente tá no segundo ano do colegial? Tipo, não parece, assim. Ele parece um anão, né? Sei lá. E eu gosto de ver as relações inocentes que acontecem entre eles. Por exemplo, o Haru entender a Kira mesmo ela não falando, algumas cenas em que eles ficam dentro da lojinha quando tá chovendo, eles interagindo um com o outro jogando videogame, sabe? Esse tipo de coisa inocente que eu acho legal de ver no anime. E é um romancezinho que não precisa ficar de ou meio ação ou de pegação, sabe? É isso que eu ia falar, tipo, é legal porque tipo, é um negócio subjetivo, assim, né? Tá rolando, mas de repente nem eles sabem o que tá acontecendo. É, que nem o Haruo mesmo, ele só entende que ele realmente tá apaixonado pela Kira depois que ele toma um Sonic Boom do Gaio, né? Muito legal isso. Ah, então, eu acho que esse é uma das coisas mais legais desse anime, assim, tipo, ele tá lá na neura dele, né, que são os videogames, mas, tipo, tem outras coisas rolando com ele, embora ele não perceba, ou às vezes não admita, né, e eu acho que a construção disso é muito legal. É, a construção do personagem é boa, né? Porque, você vê, ele começa só pensando em videogame. Ele quer ganhar de todo mundo, ele quer ser o escroto do arcade lá jogando Street Fighter. E ainda bem que não tem chat, porque senão ele já tá xingando todo mundo de lixo. Mas rola umas brigas, né? as tretas que rolam, né? Engraçado. Mas depois ele vai evoluindo conforme o tempo, né? Ele vai percebendo que ele precisa ter algumas responsabilidades, né? Que ele tem que entrar na faculdade, ele quer entrar na mesma escola lá que a Akira. Ele vai trabalhar pra pagar algumas contas, né? Então, essa evolução também é legal do personagem. De algum jeito, a história não é simplesmente uma porrada de referência voltadas aos jogos eletrônicos, sabe? É uma construção em que os jogos eletrônicos não ficam em segundo plano, eles fazem parte, eles ligam todos os personagens, mas que tem uma construção de cada um dos personagens em cima. Então, não é gratuito, né? Não é só, só não pra é... ser um anime de game, assim. Não é a surra de referência só. Embora tenha, né? Mas... É uma surra de referência, mas é uma surra de referência com... um propósito. Um propósito, isso. E essa surra de referências, cara, é muito gostoso de ver. Ainda mais se você participou dessa época de jogos eletrônicos dos anos 90, né? Uhum. Pessoalmente, eu tive um Mega Drive que veio com Street Fighter, né? Street Fighter 2, que é exatamente o que eles jogam, né? E, mano, ver os mesmos gráficos, né, do jogo no anime, primeiro que foi um choque, eu achei muito bonito e achei muito gostoso de assistir. A própria produção falou em algum momento que eles, em uma entrevista, que eles tiveram que realmente pedir os softwares, né? Os hardwares e os softwares pra gravar essas cenas. Por exemplo, quando tem uma luta no Street Fighter, eles mostram os mesmos gráficos, os mesmos sprites do Street Fighter, né? Em vez de usar um emulador e tal, né? Os caras foram bem longe na produção. Mas vamos combinar também que, tipo, podia usar, se fosse usar um emulador ali, talvez eles tomassem um strike, né? Não ia deixar publicar a porra do anime. Porque, pô, você precisa fazer um negócio. A gente vai usar aqui, mas a gente vai fazer de um jeito pirata. Mas isso é outra coisa legal, né? Tipo, conforme eu fui assistindo, assim, acho que a Capcom é o que mais aparece lá, né? Uhum. Mas, tem muito, muito jogo aparecendo em vários momentos, assim, mesmo que seja só um easter egg, sei lá o quê. Eu fiquei pensando durante o tempo todo, mano, como é que eles conseguiram tanto direito autoral pra colocar essas coisas? É legal você ver que todo mundo abraçou a ideia, sabe? Não sei até que ponto venderam a ideia muito bem, mas todo mundo abraçou a ideia pra deixar produtos, porque é muito difícil o licenciamento aceitar assim, sabe? Geralmente. Então, eles devem ter vendido muito bem a proposta. A proposta é boa, né? Querendo ou não. É uma proposta de sucesso já, querendo ou não. Porque quem não gosta de nostalgia, na verdade? A gente tá vivendo aqui uma época de revival de tudo. Não sou eu. Até pochete foi revivida, gente. Revival, assim, infinito de tudo. Ainda mais da Capcom, que tá sempre lançando as coletâneas velhas aí, né? Exato. E a Capcom tá se aproveitando disso das melhores formas possíveis, inclusive dessa. E eu acho que o que pode ter acontecido é justamente isso. Tipo, a Capcom olhou e falou, não, beleza, a gente topa. E daí o resto da galera que foram pedir falaram, a Capcom já topou, vai aparecer o deles. Você quer que apareça o seu também? Aí lançou a coletânea dos 20 anos de Street Fighter lá. É tudo ali, gente. Você acha? Não, mas de verdade, a gente fica assim, não, mas daí, não sei o quê. Cara, tudo planejado, tudo pensado. Essa galera aí não dorme no ponto, não. Não, não é só a referência, não é só o jogo aparecendo ali, não é só os gráficos do jogo eles lutando, né? Eles pegam o personagem, por exemplo, o Gai ou o Zangief, e colocam falas neles. E usam o personagem como um personagem. É uma puta uso de licença autoral, assim, completamente fora do padrão, né? E não só isso, eu não sei o Zangief, mas o Gaio, ele é dublado pelo mesmo cara que dubla ele no jogo. Ah, é? Eu não sabia disso. Atenção ao detalhe, vamos fazer direito. Então, aí você vê que vocês estavam falando da qualidade de animação, dinheiro e tal, essas coisas. Não deve ter sido barato fazer esse anime. Não, com certeza não. Imagina que você teve que pagar de licença autoral. Inclusive, deu um problema, né? Quando o mangá tava sendo publicado, parece que... Lembro quem tentou processar. Ah, a SNK chegou a processar a Square Enix, né? Por causa da publicação que eles estavam usando o direito autoral. Aí o mangá, ele ficou em hiato por um tempo até resolver o problema e voltou em 2016, né? Mas no anime, eu acho que não teve esse tipo de problema. Ah, acho que no anime eles sabiam que ia dar merda, acho que eles já foram atrás das licenças antes. Tipo assim, ó, a gente vai fazer... Lembra que deu merda isso aqui, ó? Então agora a gente vai fazer um anime! Pode não dar merda dessa vez, a gente dá aqui esse dinheiro pra vocês já antes, ó. Aí vocês liberam. Não, tudo bem, pode usar. Eu acho muito... Eu não sabia dessa do dublador do Gaio, né? Mas a Yoko Shimomura, que ela fez músicas, compôs músicas pro Street Fighter, ela também compôs as músicas do High Score Girl, né? Não a abertura, porque a abertura é tocada por uma banda chamada Soratobi Sakana, mas as trilhas sonoras que aparecem durante o anime, durante os episódios, foi ela que produziu. Isso é muito legal. Eu não sei até que ponto é dinheiro e até que ponto é realmente vender o projeto e as pessoas abraçarem e curtirem, sabe? É, então, eu acho que lá no Japão, como é uma cultura mais forte, né, de jogos eletrônicos, né, e eles querem, pra mim... E de anime também. É, com certeza de anime, né. E eu não sei se é a primeira vez que ela, no caso Yoko Shimomura, estaria compondo uma música pra anime, né. Eu também imagino que da parte dela fosse um privilégio, alguma coisa do tipo, né. Mas é legal ver esse tipo de detalhes, sabe? Tipo, a produção realmente se preocupa. Eles vão falar, não, a gente vai entregar um produto que é pra fã de jogos eletrônicos, né? Pra fã de games. E no final, o que eu acredito é que High Score Girl, ele é meio que um documentário de como eram jogos eletrônicos nos anos 90, sabe? Então, isso é uma parada que eu notei, assim, porque eu meio que senti, né? Nos anos 90... No Brasil, os arcades funcionavam de uma forma diferente lá. Mais ou menos, né? Tem coisa que é parecida e tem coisa que é diferente do que eles mostram, né? Assim, se tivesse... Não teria... Eu não vejo nunca crianças daquele tamanho num arcade no Brasil. Com certeza não. Pô, quando eu tinha uns 10 anos... bastante em alguns arcades, principalmente no litoral paulista. Ah, mas era diferente, né, mano? Você encontrava uns Street Fighter de rodoviária lá, né? Então, mas era tipo uns bar com as máquinas, saca? É, meio isso. Esse pai era mais pesado do que eles mostram lá no anime. Tinha o caça-níquel fumando, o cara com caça-níquel fumando e tinha o Street Fighter, né? E as máquinas no Brasil tinham cinzeiros, né, pra você fumar e deixar Pode ali. Crer. Era muito escroto. Já vinha acoplado, era estrategicamente posicionado. Então, isso é uma percepção que lá as coisas pareciam mais amigáveis, mais claras, sabe? Não sei. Mas o retratado no anime parecia um pouco menos pior. Mas ainda assim, no Brasil era um buraco, né? Meio bizarro, Mas ainda hoje é, né? A cultura é muito forte. Você tem o arcade da SEGA lá, que é um ponto de referência pra muito turista, né, no Japão. Na verdade, é que lá tem muitos arcades da SEGA e tem de tudo nos arcades. Desde aqueles jogo de garrinha, quanto jogo de ritmo, máquina de jogo de ritmo, ficar tudo junto. Aqui, quando a gente fala arcade, a gente pensa no boteco e tem as máquinas no fundo e que é, tipo, escuro. No máximo uma Playland do shopping ali. No máximo uma Playland do shopping, assim, um lugar menos cheio de que vai ter um arcade, sabe? É. Que vai ser o mais caro, inclusive, não é bom. É legal ir nos botecos que a ficha é barata. Voltando nessa coisa de ser um documentário histórico, né? É outra coisa que eu acho muito legal que eles demonstraram, isso afetando o Haru, inclusive, é a forma como a indústria mudou e cresceu ao longo daquela época, assim, né? Então, por exemplo, no começo tinha alguns arcades, tinha um Street Fighter, sei lá, algum outro jogo ali menor, né? E conforme o tempo foi passando... Quando ele dá aquele ato de jogar, ele volta a jogar e tem um monte de outras franquias que apareceram, né? Apareceu o Darkstalkers, apareceu, nem lembro, Mortal Kombat, sei lá o quê. Isso foi algo que a gente sentiu naquela época também, né? Tipo, antes você tinha ou você tinha um Mega ou você tinha um Super NES. Você ia num fliperama, você conhecia aqueles jogos lá. Mas depois de um tempo, assim, você começou a ter muita opção de jogo, muita opção de plataforma, e aí o próprio Haru fica meio perdido nisso, né? E isso é uma coisa que eu senti naquela época também, né? Eu queria ter tudo, mas não tinha a menor condição de ter, né? Os clichês, eles estão presentes, né? Por exemplo, que nem você falou, primeiro ele ia muito no arcade, depois os consoles foram aparecendo, né? Foram tendo cada vez mais consoles de mesa. E tem algum momento que ele chega a ter 3 consoles. Ele comprou um Super Famicom usado, ele tem um PlayStation, e ele ainda tem um Neo Geo, que gera uma das melhores piadas do anime, que é quando ele fica uns 20 minutos esperando carregar o jogo, ou carregar o sistema. Então, você vê, nesses pequenos detalhes, eles mostram como que era essa época, sabe? Tem alguns clichêzinhos, eles usam pra fazer uma piada, assim. Eles mostraram essas cenas também clássicas de dentro das plataformas. Por exemplo, quando ele liga o PlayStation, tem aquele tema de introdução, né? É um soco de nostalgia na sua cara. E então, esses pequenos detalhes, essas pequenas referências que eu falei, elas transformam essa obra, no geral, né? Ou anime, no caso, né? Não sei, eu não li muito mangá porque a arte não me deixou, isso é muito feio. Eu acho que o anime, em geral, ele conseguiu fazer isso, sabe? Trazer de volta essa nostalgia que a gente teve. Quem nunca lembra, sabe, de ter ligado o PlayStation pela primeira vez e ter vindo, sabe, com tudo esse som... Não só isso, né? Tipo, no caso ele não tem muitos amigos gamers, né? Mas a hora que a Hidaka vai lá e empresta o PlayStation pra ele, eu lembro que ele comenta, né? Eu não acredito que eu tô segurando o controle do PlayStation. E eu já me senti assim, é muito legal isso. Tipo, caralho, eu não acredito que eu realmente consegui isso. E é um negócio meio idiota. Hoje a gente tem... coisas aí. Não é, idiota. Tipo, o sentimento continua, assim. Sei lá, eu acho. Pelo menos. Não, continua, mas hoje é muito mais comum, né? Naquela época era bem difícil. Ter videogame era... Não era comum. Pelo menos pra gente aqui no Brasil, né? É, não. Você tinha um videogame, ou você tinha um amigo que tinha um videogame, você ia lá. E agora é muito comum você ter mais de um. Acho que desde a época do Wii, que foi quando explodiu e todo mundo começou a ter o Wii, muita gente teve mais de um videogame ao mesmo tempo, né? É. É curioso isso, realmente. Você vê como a cultura foi disseminada, num geral, assim. Por bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal, pros dois. É, você vê que a cultura foi muito disseminada porque, além de ter mais opções, o preço também caiu, né? Assim, comparativamente, o preço agora é menor, é mais acessível, ou é a mesma coisa. Carece de fontes. Acho que a questão é que nosso poder de compra hoje é um pouco maior, assim, né? É. E daí a gente pode se dar o luxo de gastar com esse tipo de coisa que a gente podia gastar antes. E daí o videogame acabou se tornando... E também muita gente que tem hoje poder aquisitivo são pessoas que cresceram com videogame. Não faz sentido você continuar tendo um videogame depois de... Ah, então também, tem, sabe? Isso, né? Antes você dependia dos seus pais quererem comprar um negócio pra você. Hoje você... Exato. Quem precisa agora... de uma casa? Eu vou lá comprar um videogame. Exatamente. Inclusive, foi isso que aconteceu comigo, mas não veio o caso. Tem muito isso também. Tipo, a gente já tá acostumado a ter um videogame, então a gente vai ter um videogame, saca? Tendo dinheiro, a gente vai ter um videogame, porque não tem por que não ter um videogame. Então, tem... Mas eu acho que a magia ainda continua, assim. Pegar a primeira vez que eu liguei meu Switch, por exemplo, fiquei tipo, ai, gente, olha que bonitinho, eu tenho um Switch agora, sabe? Primeira vez que eu liguei o Play 4, fiquei olhando pra tela assim, tipo, e agora que eu não comprei nenhum jogo, eu comprei só o Play 4. Vou baixar o Netflix aqui, pra assistir Hardcore Girl. Vou assistir o Netflix aqui no meu Play 4. Eu uso, inclusive, muito. Play 4 é um ótimo player de Netflix. Além desse negócio da gente, não, naquela época, não ter muitas opções de videogame, né? A gente até tinha uma outra. Aconteceu uma coisa naquela época que acontece hoje em dia também, que as pessoas, elas ficavam abraçando a empresa, sabe? Elas vestiam a camiseta da empresa. Por exemplo, quem comprava console da Nintendo era nintendista, ainda é, né? Quem se diz desse jeito, eu acho, tipo, uma definição idiota, mas enfim. Pra caralho, nossa. E aqui no Brasil, pelo menos, teve essa rincha, né? Entre Super Nintendo e Mega Drive, né? E no anime eles exploram isso um pouco, né? Você vê, o Haru, ele tira sarro um pouco, né? De... Eu não lembro qual plataforma que ele fala, né? Ah, ele tem o TurboGrafx e ele fica zoando quem tem o Super NES. Alguma coisa assim. E, assim, esses clichês, eles também são abraçados dentro do anime, mas eu acho que também, pra quem conhecia muito nessa época, além dos consoles serem caros naquela época também, o Haru teve que trabalhar pra comprar o Super Famicom dele antigo, etc. Quem normalmente só tinha um console é porque abraçava muito a empresa, né? E aí ele ficava dependente dos jogos que lançavam naquela empresa, e chegava a brigar com outras pessoas por causa dos jogos que eram lançados em outras plataformas ou não, né? Só tem hoje em dia, mas é um pouco diferente, eu acho. Ah, até tem, né? Não, até tem não. Tem? Como assim, gente? Você tá falando como se fosse um passado distante? É nada, rapaz. Tá acontecendo aí, ó. Pleno 2019, a galera ainda tá se matando por causa de console. Inclusive, tem youtubers aí que... Bom, enfim. Eu vi uma definição muito boa hoje, tipo, que também tem muito, como é que fala? 1000 degrees, né? Mas, enfim, pra quem vai entender referência... Bom, enfim, uma coisa daquela época é que também, que nem eu falei, né? Você não tinha poder aquisitivo, você tinha que depender do que seus pais estavam dispostos a comprar pra você. E assim, nosso poder aquisitivo não era muito bom, né? Então, normalmente você tinha um Super NES ou você tinha um Mega Drive. E aí você queria defender aquilo, porque tipo, é o que você tinha, né? Eu tive os dois, não ao mesmo tempo, né? Eu lembro que eu tive o Mega Drive, e aí minha família vendeu ele e depois eu comprei um Super NES. Ah, tá. Você não teve os dois ao mesmo tempo, né? Porque se você tivesse dois ao mesmo tempo, automaticamente você era Playboy, assim, automaticamente. Então, exatamente, né? Então eu joguei os dois, eu gosto muito dos dois videogames, né? Mas eu sempre preferi o Super NES, mas acabava tendo essa briga, né? Mas é uma questão, tipo, de honra infantil, né? Ah, tipo, é o que eu tenho, então ele é o melhor. É, a gente tem que achar o que a gente tem melhor, não é verdade? É. Eu concordo com isso aí. A gente, se é meu, já é melhor só pelo fato de ser meu. Que eu vou ficar achando do outro que eu não tenho, não é verdade? Não? Tá bom. Muitos clichês no anime, né? É, além desse clichê, que nem eu comentei, de ele defender um título ou não, enfim. Tem a, quando ele vai pro primeiro campeonato, né, com a Akira. É, você vê, naquela época a gente nem cogitava falar em esportes, né? A gente tava falando realmente dos torneios mais localizados, né? E no caso do Street Fighter, que ele ia e era meio bagunçado mesmo. Eu acho que... É, pra quem foi naquela época dos anos 90, é, sinta-se privilegiado, porque, primeiro, pra saber que tava rolando um torneio era muito raro, e segundo, que era meio aquele esquema meio amador mesmo, né? Eles subiam no palco, lutavam lá, mas não tinham muitas regras, era meio bagunçado mesmo, né? Mas acho que isso é mais um negócio japonês, né? Que eu, pelo menos, não lembro de nada, de nenhum tipo de torneio assim naquela época. Talvez até tivesse, né? Mas que nem você falou, era extremamente segmentado e muito difícil de saber. É, e por exemplo, no anime eles são, caramba, realmente tem uma menina aparecendo aqui, né? E naquela época eu acredito que ainda tinha esse estereótipo de dificuldade de encontrar meninas que jogavam videogame, né? Mas o anime ele mostra isso porque rolou, né? Rolou não, meu amigo. Rolou não. Rola, acontece. Tanto de merda que a gente ouve por aí, não é assim. Melhorou muito, com certeza. Mas tá longe de ideal e tá longe de acabar, assim, a gente não pode tratar isso como se fosse uma coisa que já tá resolvida, porque não tá. É, com certeza não tá, né? É que hoje a gente tem as ligas amadoras de... Não só amadoras profissionais de meninas jogam, tem a Gamers Club, tem, enfim, né? Uma série de outras ligas femininas. E também mistas, né? Que homens e mulheres jogam juntas, né? É muito importante, é. É, que já traz essa evolução, né, da participação feminina versus masculina dos jogos eletrônicos, mas naquela época ninguém falava nisso ainda, né? Mas assim, sinceramente, mesmo a gente falando disso agora e tendo as ligas e tendo as coisas, ainda é bem, as pessoas ainda se surpreendem bastante quando aparece uma menina pra competir num torneio misto, essas coisas, mesmo sabendo que pode acontecer tal, ninguém espera que aconteça de verdade, sabe? É, e eu gosto disso, High Score Girl, porque a Akira, ela não é só boa em Street Fighter, ela é boa em tudo que ela joga, né? Ela é boa em tudo, e ela é, tipo, fofinha. E a Hidaka também, depois ela acaba se tornando tão boa quanto a Akira, né? Pelo menos na primeira temporada elas não se enfrentam, né? E a Hidaka, eu também acho ela engraçada, porque ela começa com um pequeno clichê, né? Que até o Haru tira sarro, de que existem, por exemplo... Pessoas que vão jogar, não tem nenhuma experiência com algum tipo de jogo, vão e apertam qualquer botão e soltam um especial, sabe? Isso acontece com a Hidaka. E ganha. E ganha. Só que acontece que ela tem tanta naturalidade com jogos de videogame que ela, na realidade, ela é boa, boa mesmo, assim, né? E o próprio Haru não consegue identificar qual que é o perfil dela, né? Se ela joga com tal personagem, por que ela é tão boa, por que ela não é tão boa, não tem uma estratégia muito bem definida, né? Priscila, o que você acredita? O que você acha da representação feminina dentro da High Score Girl? Eu acho... Você já falou um pouquinho disso, mas... Eu falei um pouquinho disso no começo. Eu acho boa. Eu acho, assim, melhor do que muitas produções que não colocam menininhas, colocam mulheres mesmo. Já que eles já estão tratando meninas como deveriam ser tratadas, né? Uhum. Eles podiam começar a tratar mulher também, parar de sexualizar essa porra. Mas, tudo bem, né? Não vamos... Nos animes em geral, né? Você tá falando. Nos animes em geral, com certeza. Falando em geral. No High Score Girl, eu acho que eu não vi nenhum problema gravíssimo, sabe? Tirando o fato de que são crianças. E que às vezes você fica tipo, meu, não tem que dar esses hints de... Não tem que ter esse relacionamento. Eu acho até que eles... O jeito que eles tratam, que nem vocês comentaram antes, é que é inocente, é bonitinho. A gente fica tipo, ah, que fofinho. É tipo o primeiro, não namoro, mas o primeiro amorzinho, sabe? E aí você fica tipo, ah, tudo bem. Mas é isso. Você acha que não devia ter? Não, eu acho bonitinho. Eu acho ok. Eu não acho uma desgraça que nem eu geralmente acho tudo. Né? Tipo, ReZero. Nossa, que desgraça. Gente, eu posso passar, tipo, horas da minha vida, posso passar dias da minha vida falando mal dos animes que eu falo mal. Tipo Darling the Franks, né? Alguma coisa tipo assim. Darling the Franks. Nossa, nem começa. Darling the Franks, ReZero e Sword Art Online são coisas que me triggeram e eu fico 20 anos falando. Eu vou fugir completamente da rota agora porque eu tenho uma dúvida. E Kill la Kill? Kill la Kill eu perdoo. Tá. Eu tava tendo essa conversa hoje, inclusive. A Nina, que trabalha comigo, né? Uhum. A gente tava falando de Kill la Kill. Kill la Kill, quando eu assisti, eu entendi, eu aceitei e eu curti o momento. Se eu for assistir agora, talvez eu imploda de raiva. Tá, é mais porque tem uma explicação no meio, tem um sentido, ou porque, por exemplo, não é gratuito, ou porque tem, sei lá, um pouco mais leve do que, sei lá, Darling in the Franxx. Não, é mais, eu acho mais pesado que Darling in the Franxx, inclusive. Mas eu acho que faz mais sentido. Tipo, o jeito que eles venderam isso de alguma forma, sabe? Uhum. E aí eu fiquei tipo, ah não, ok, eles venderam dessa forma e eu aceito. E eu acho que, no geral, o enredo compensa melhor. E os subplots e todo o lance do nudist beat, todas essas coisas, pra mim faz sentido. Ele foi construído de um jeito melhor do que Adolescentes de 4. Pra comandar um negócio com alças na bunda. Entendi. Tipo... Tudo bem, elas estão seminuas usando menos roupa do que a Niele do Holy Avenger. E já era muito pouco, ela usava apenas cintos. Mas... Holy Avenger? Nossa. É, eu desenterrei um pouco. Eu revelei minha idade. Com apenas um quote. Mas enfim. E apesar disso, eu acho que eles lidam melhor com o fanservice. Tipo, eu sei que claramente tudo foi construído só pra eles poderem fazer umas minas pelada, tá ligado? Aham. Mas eu aceito as minas peladas. É gratuito, mas tá disfarçado. Não é gratuito. Ele foi feito em função disso. Então é gratuito. Não, ele foi feito em função disso. Ele não é gratuito. A nudez não é gratuita. Ela foi pensada pra ser incorporada na história. Ela foi incorporada na história de propósito. Então, mas ela foi incorporada porque eles queriam fazer o fanservice. Mas é gratuito. Não é gratuito. Eles só disfarçaram. Não, não é gratuito. Faz parte do plot. High Score Girl, que nem a gente falou, ele se pega muito nos detalhes e referências a jogos eletrônicos, né? Mas tem duas específicas que eu gosto muito. A primeira delas é quando o Haru, ele pega o RPG Maker pra montar um jogo, né? Eu, sei lá, desde a minha infância pra adolescência, assim, eu mexi muito com o RPG Maker. E ele coloca vários pontos importantes da criação do jogo, da dificuldade que ele tem que pensar, etc. E que eu acho legal, né? Que é meio que um paradigma pra quem nunca viu essa parte da criação do jogo, né? Que você tem partes lógicas que você tem que trabalhar, que você tem que roteirizar um plano, uma decisão do jogador. E ele vai tentando entrar na mente da Kira pra ver como é que ela gostaria de se comportar, né? Fora que eu acho também bonitinho ele querer fazer um jogo pra ela, né? Até destruírem e me deixar triste. É, eu fiquei triste por isso também. Falei, porra, não vai jogar o jogo. Eles aí deram jeito, né? E a segunda é quando ele usa um dating simulator pra aprender a falar com mulheres, cara. Isso daí, inclusive, é maravilhoso. Funciona de verdade. Não, mentira, gente. Oi? Não funciona. Eu tô brincando. Não me ouçam. Não, dating simulator é um gênero de jogo muito famoso, especialmente no Japão, né? No Japão é bem forte. É, no Japão é bem forte. Alguns não são localizados, mas... É, quem jogou OV Plus, esse tipo de coisa, até no DS, tipo, deve se lembrar, né? Mano, teve vários clichês também dele jogando o jogo, tipo, tomando algumas decisões, e aí as mulheres da vida dele atrás dele jogando, sabe? Não, você tomou a decisão errada, etc. Tipo, achei esse episódio, tipo, um dos mais engraçados pra mim também, por causa disso. Uma coisa que eu gostei, mas que não necessariamente reflete meu passado, é que, principalmente no começo, o Haru dá muita curiosidade da indústria, né? Tipo, ah, não, porque as máquinas começaram a serem feitas assim, uma diferente pra outra, por causa de sei lá o quê, do competitivo, das pessoas não se verem, sei lá o quê. E essas paradas, eu sei que eu já tinha pesquisado alguma coisa sobre isso e eu sei que lá isso acontecia mesmo, né? Essas curiosidades históricas, né? De como as coisas se desenvolveram nos games lá, nos arcades e tal. É que aqui a gente não teve isso, né? Porque nosso arcade multiplayer era uma máquina só, com dois controles, o cinzeiro no meio e boas, né? Tipo, chegar um cara grandão, te empurrava pro lado e falava, ah, minha vez. É. Mas eu achei legal esse tipo de curiosidade, assim, pra quem não viveu aquela época, pra quem não nunca pesquisou, no caso de nós brasileiros, né? Eu fiquei muito emocionadinha, assim, com o começo. Logo as primeiras cenas eu já tava tipo, sim, esse anime é muito bom, não sei o que. Já estava tipo, 100% vendida que ia ser bom. Eu achei muito legal o jeito que, logo no comecinho, quando eles vão pra aquele arcade fantasma. Sei. Que tem o Street Fighter de um botão só. Ah, é. É o Street Fighter 1, né? Isso. Aquilo eu achei muito incrível e muito marcante. Porque eu tava assistindo e falei, ué. E daí um amigo meu que tava comentando comigo, ele falou, não, realmente, era assim mesmo. Fizeram a representação e eu fiquei tipo, meu Deus do céu, isso é muito legal. E aí, essa foi uma das partes que me marcou, assim. Nossa, eles pararam, eles pensaram em todas as coisas, sabe? Eles podiam não ter falado nada sobre isso. Podia ter deixado passar, assim. Nem era uma coisa... Não tava ali, sabe? Não foi. Eles tiveram que fazer um desvio, sabe? Pra colocar isso. É, e entra dentro do roteiro, né? Eles encontram ali o Street Fighter e eles vão mostrando pequenos detalhezinhos dos jogos antigos, né? É, então, isso é muito legal. O jeito que eles conseguiram permear a história com essas referências, fazer tudo ser muito natural e ensinarem as coisas de uma forma natural e mostrarem as coisas de uma forma natural. E mesmo quando eles estão tendo essa parte de nostalgia, essa parte de caralho, isso é muito legal, isso é muito incrível, a gente não conhecia, tá conhecendo agora, a gente tá junto ali também, conhecendo no momento, ou não, ou relembrando, uhum. E tá tipo, caralho, isso é muito legal, eles conseguiram passar muito. E eu ouvi gente reclamando da dublagem, né? Não sei se vocês assistiram dublado ou não. Eu, pessoalmente, eu gostei muito da dublagem. E não só a dublagem, mas a localização, né? Porque eles respeitaram muita coisa. Por exemplo, Darkstalkers no Japão se chama Vampire, né? Mas aqui eles realmente mantiveram como Darkstalkers. E até mesmo pra localização brasileira. Tipo, eles colocaram alguns jogos, né? Alguns golpes, até de Street Fighter que a gente fala, Tiger Robocop, né? Usa o pilão da Zangief. A gente fala muito isso, né? Então, eles respeitaram isso. Eu achei muito boa. Pra quem tá reclamando da dublagem, tipo, eu tô achando besteira. Achei muito boa e a localização melhor ainda. Eu não vi dublado, não. Vi legendado. Eu não lembro se na legenda tem essas referências. Me parece familiar, tipo, Tiger Robocop, especialmente. Uhum. Talvez eles tenham colocado na legenda. Eu não lembro, faz um tempo que eu assisti já. Mas assim, ficou muito bom, assim. Eu como ocidental, consegui entender tudo, mesmo essas diferenças. Mesmo com essas diferenças, né? Bom, High Score Girl, eu recomendo, eu gostei muito. Se você ainda não assistiu e gosta de jogos eletrônicos, tá disponível no Netflix a primeira temporada. A segunda temporada vai ser lançada ainda em 2019, mas mais pro final do ano. Amém. Amém. Eu tô na expectativa, cara. A segunda temporada já vai encerrar, tá, a série. E se você gosta, tá procurando outras obras que envolvam jogos eletrônicos, etc. Sei lá, tem um livro muito bom que chama Guerra dos Consoles. Ele retrata mais ou menos como é que era essa rincha entre Nintendo e Sega, enfim, mas também como era aqui no Brasil. No geral, ele engloba como é que era essa briga dos consoles. De anime eu não conheço muito, mas eu acho que High Score Girl é o que mais chegou nesse auge de, olha, vamos mostrar como é que eram as referências dos jogos eletrônicos, né? E eu quero muito agradecer a participação do Jefferson e da Priscila. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu sei que demorou um pouco pra conseguirmos aí, foi mal. Mas foi muito divertido. E estamos aí, cara. Precisando, chama nós que a gente gosta de falar de várias coisas. De anime. De anime gostamos de falar bastante também. Games. Agora estou me enveredando pelos lados K-pop também. Então, se algum dia você resolver falar de K-pop, pode ver. Tipo, nada a ver. Mas quem quiser me encontrar, pode me encontrar em arroba Pirganico. Em metade das redes sociais do mundo, tipo, sei lá, no Twitter e no Insta, que são as que eu uso mais, é arroba Priganico, então pode me seguir lá, que tem muito joguinho, tem muito anime, tem muito esportes, tem muita cultura pop e tem bastante K-pop também. Foi mal, mas a vida é essa aí. E eu virei K-popeira. E anime, mas animes é muito legal. Uma belíssima construção de frase, inclusive. Bom, obrigado pelo convite, foi muito divertido. Eu tô por aí na internet. Atualmente, faz vários anos, na verdade, eu tenho um podcast chamado Quiz Quiz, que é C-U-I-Z, baseado na nossa versão do golpe do E-Honda, já que a gente tá falando desse assunto. Faz muito sentido, inclusive. E onde a gente fala de games, a gente caga a regra de forma honesta e com coração. A gente não grava muito, mas porque nossos horários são na zona, mas sempre que dá a gente grava, a gente fala umas besteiras lá, então se vocês quiserem conferir, tem a gente no Spotify ou no quizquiz.com.br. E é isso aí, valeu. E eu quero agradecer também a você que ouviu até agora. Guerreiro, ficou aqui até o final. É isso. Você, a gente tá aqui, ó, a gente tá aqui, é por você, ouvinte. É por você que a gente tá aqui. É por você que eu vim, com certeza. Não deixe de comentar na página do episódio em nosso site o que você achou do episódio, se você tem alguma crítica, dúvida, sugestão, se você tem alguma pergunta pra gente, o que você achou de High Score Girl, quais foram as suas principais referências, as coisas que você mais notou no anime, no mangá e por aí vai. E também não deixe de falar o que você achou da gente comentando sobre animes aqui dentro da Estação 64. É isso, até a próxima.